começar. Mas vou começar pelo que sei. Eu sei que tu vai me escutar e ouvir os dilemas que passei. Eu sei que disso tu já sabes, pois andas ao meu lado sempre comigo. Mas mesmo assim vou te contar, pois amigo que é amigo é pra isso. Pequei, falhei, errei, te entristeci, mas vim pedir tua graça e o teu perdão, ó meu amigo. Aí a resposta de Deus pra você é essa. Eu sei por onde começar e vou começar te perdoando. Me dê a mão, vou te ajudar, e com você no vale vou passando. Às vezes você me entristece e eu fico de coração partido. Mas logo vem pedir perdão e eu te perdoo como amigo. Te achei, te amei, te salvei através do meu filho. Te amo, sou teu dono e pra ti tenho tesouros escondidos. Sou Deus, sou Pai, que agora nesse instante fala contigo. Sou teu amigo, conta comigo, pois além de ser teu Deus, sou teu amigo. Sou teu amigo. Sou teu amigo.